sozinho está de mal comigo. Ela não devia me fazer assim, só porque me viu conversando com outra. Ficou bravinha com raiva de mim. Domingo à tardinha fui falar com ela, mas a malandrinha não deu minha atenção. Gosto muito dela, mas fiquei furioso. Pra vê-la chorando dei um beliscão. Saí pela estrada triste, aborrecido. Eu sentia medo de perder meu bem. A tardinha toda ela muito chorou, pensando que ia me perder também. Voltei pra fazer serenata, cantei para ela com minha guitarra. Mas ela me disse ainda chorando que não mais queria ver a minha cara. No outro dia me pediu desculpa, falou-me que ainda era meu benzinho. Ela então me disse que é um beliscão, quando é de amor não dói nem um pouquinho. Gosto muito dela por ser teimosinha, faço ela chorar só porque acho graça. Eu brigo com ela pra vê-la bravinha, depois dou-lhe um beijo e a braveza passa.